Feliz sábado a todos. É muito bom para mim estar aqui. E eu decidi hoje falar sobre a sétima trombeta. Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19. Bom, com a palavra de Deus aberta então, vamos invocar o Espírito de Deus para que ele fale através do falho e humilde pregador que ele escolheu. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, que o Senhor acalme o nosso coração para ouvirmos da Tua palavra e que o Senhor fale de forma poderosa ao coração de cada um de nós. Nós te pedimos que a Tua voz seja ouvida e a Tua direção fique clara nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O livro do Apocalipse é um livro enigmático em certo sentido, e ele não é facilmente entendido em todas as suas dimensões pela simples leitura. Então vamos fazer um panorama geral do livro do Apocalipse. Bom, existem várias formas de a gente dividir a estrutura literária do livro. A mais simples delas divide o Apocalipse em duas partes. Primeiro, a parte histórica, capítulo 1 a capítulo 11. E por fim, a parte escatológica, que se refere ao tempo do fim, capítulo 12 ao capítulo 22. Na parte histórica, nós temos a história da humanidade dividida em sete momentos, de três perspectivas diferentes. As sete igrejas do Apocalipse, famosas igrejas do Apocalipse, têm o foco no povo de Deus. Deus diz assim: eu conheço as tuas obras, você está errando nisso. Ele dá um conselho para como a gente pode transcender os nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados e sermos vencedores. O foco na igreja. No Apocalipse também, nessa parte histórica, nós temos os sete selos do Apocalipse. Aqui estão os famosos quatro cavaleiros do Apocalipse, nesse contexto dos selos. E revela a relação da igreja de Deus com o mundo. Como a igreja de Deus saiu daquela igreja pura, o cavalo branco, se tornou uma igreja perseguida, o cavalo vermelho. Depois se tornou uma igreja corrompida, o cavalo preto. E por fim, morta, aquele cavalo pardo, aquela cor de morte, que são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então essa relação entre a igreja e o mundo. E por fim, as sete trombetas, que se focam nos acontecimentos políticos das nações, desde os tempos de Jesus até a consumação dos séculos, quando ele retornar nas nuvens do céu. Portanto, nos dias da sétima igreja, no romper do sétimo selo e ao ressoar da sétima trombeta, encontramos o pano de fundo que unicamente pode descortinar diante de nós o cumprimento das profecias radicais que o Apocalipse vai nos apresentar do capítulo 12 em diante. Essa estrutura do Apocalipse, ela antecede, por exemplo, o surgimento daquela mulher vestida de branco e dos restantes da sua descendência que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa união do povo de Deus, essa revelação do povo de Deus, antecede uma misteriosa união entre bestas e homens. Capítulo 13, os homens adorando a besta e perguntando assim: quem é que pode guerrear contra ela? Apocalipse 13, verso 4. Mas a resposta é bem óbvia, não é? Quem pode guerrear contra a besta? Deus pode, porque ele é todo poderoso. E junto com Deus, o Apocalipse nos revela 144 mil homens, número simbólico, que simboliza aqueles que não adoram nada nem ninguém, a não ser o Deus verdadeiro. O Deus que no próprio livro do Apocalipse fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Que, aliás, é o texto que trata uma alusão direta ao mandamento do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, tudo que neles há. Uma alusão direta ao mandamento do sábado no livro do Apocalipse. Então a humanidade dividida entre os que adoram a besta e os que adoram a Deus. E dessa divisão está pronta a configuração para os juízos finais. As pragas, a destruição de Babilônia, a volta de Jesus, o milênio e o estabelecimento do reino eterno. Esse é um quadro geral do livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22. Bom, uma visão geral do livro nos prepara para entender os seus pontos específicos. E certamente a sétima trombeta tem muito a nos dizer nessa história toda. A sétima trombeta não se refere a um momento curto. Todas as trombetas do livro, a primeira, a segunda, a terceira até a sétima, elas tratam com momentos históricos específicos do mundo. A história política, social, as revoluções, as guerras, as perplexidades da humanidade. E a sétima trombeta, igualmente, se refere a um longo período de tempo da nossa perspectiva. Décadas. Agora, assumindo que Apocalipse 11, então dos versos 15 a 19, eles formam uma unidade, nós podemos entender quando é que a sétima trombeta começou a soar. E o verso 19 é chave para entendermos isso. Abriu-se então o santuário que se encontra no céu e foi vista a Arca da Aliança. Esse santuário no céu é objetivo de consideração do autor do livro de Hebreus, por exemplo, onde ele fala do santuário de Cristo como nosso sumo sacerdote, como aquele que nos representa diante do Pai no céu hoje. E essa menção ao santuário também nos leva ao Apocalipse do Velho Testamento. Daniel 8, verso 14. E até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Portanto, se pudermos entender em que momento esse santuário começou a ser purificado, entenderemos o momento em que a sétima trombeta começou a soar. Nós não vamos adentrar nesse estudo cronológico especificamente, mas nós bem sabemos que no fim do século XIX, 1844, Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo do Santuário, e ali começou a obra de purificação do santuário. Portanto, sejam bem-vindos aos tempos do cumprimento da sétima trombeta. Os ouvidos espirituais ouvem o seu clamor e percebem que estão presenciando cumprimentos proféticos em tudo ao nosso redor hoje, no nosso mundo. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, diz o texto, dizendo que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa imagem solene e bonita, ela tem um pano de fundo no próprio livro do Apocalipse. Volta aí para o capítulo 5, versos 11 e 12. Esses mesmos personagens, os 24 anciãos, os adoradores no templo celestial, eles são apresentados no capítulo 5 da seguinte forma, a partir do verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, e honra, e glória, e louvor. O santuário celestial, reconhecendo a presença de Cristo, aquele que é o Cordeiro, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque ele foi morto por nós. Morto por mim e por você, para não nos condenar por causa dos nossos pecados. Ele, o inocente, carregou a culpa. Mas esse templo celestial, ele ecoa a adoração a Deus por um outro motivo também, que está no capítulo 4, verso 11. E a palavra de Deus nos diz assim, dentro desse mesmo contexto: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Nós não existimos por acaso, não somos um acidente, nem cósmico, nem familiar. Nós existimos porque Deus o quis, porque Deus nos amou. Antes de criar qualquer coisa, Deus estabeleceu a minha e a tua existência para sermos aceitos em Cristo e para vivermos com Ele por toda a eternidade. Por isso, nesse momento, enquanto soa a sétima trombeta, nós devemos reconhecer Deus como Criador e como Salvador. Essas duas perspectivas não podem jamais se afastar da nossa compreensão. Deus é aquele que criou de forma consciente, por vontade própria, com um propósito específico. E quando esse propósito foi temporariamente maculado pelo pecado, através do qual entrou a morte, o mal, Deus não ficou parado, impassível. Pelo contrário, Ele veio à Terra em Cristo para reconciliar consigo o mundo. E Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Por vontade dEle, tudo foi criado. E por obra dEle, fomos redimidos. E estamos num momento muito adequado de proclamar o Seu louvor. E de que forma proclamar esse louvor? Vivendo o Evangelho, orando a Deus, se envolvendo pessoalmente em testemunhar desse maravilhoso Senhor e Deus, nos esforços evangelísticos. Esse é um momento adequado. Devemos dizer ao mundo, voltando ao capítulo 11 do Apocalipse, verso 15, que Cristo é o legítimo Rei que reinará pelos séculos dos séculos. É aquele que deve receber todas as ações de graças no mundo celestial e no mundo dos homens. Graças te damos, ó Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos cuida, porque o Senhor tem um plano para a nossa vida. Mas nesse ponto se introduz uma mensagem interessante. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Essa imagem também é retirada do Apocalipse lá do Velho Testamento, que é o livro de Daniel. E se você quiser acompanhar Daniel 7, versos 13 a 14, nós temos uma visão aprofundada desse momento onde Cristo assume o seu reino, passa a reinar antes que possa voltar nas nuvens do céu. Porque quando ele voltar, a palavra de Deus diz que na sua coxa ele tem uma inscrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o legítimo rei. E Daniel 7, a partir do verso 13, nos diz assim, profeta dizendo: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reinado jamais será destruído. Olha a grandeza daquele a quem você invoca em oração: Jesus. É aquele que veio com as nuvens, mas ele não veio à terra, ele veio ao Pai, ao ancião de dias, para receber o seu reino. E é exatamente essa imagem de Apocalipse 11, 19, quando abre-se o santuário e se vê a parte santíssima com a arca. Então Cristo ali estava para receber o seu reino, para entrar na última fase do processo de salvação da humanidade. E é nesta fase que nós vivemos hoje. Isso é fantástico, irmãos. Agora voltando lá ao Apocalipse 11, as coisas agora começam a ficar um pouco mais claras. Jesus é o sumo sacerdote no santuário celestial. Desde o fim do século 19, ele vai à presença do Pai receber o seu reino. E isso gera ações de graça no mundo celestial. Graças te damos, ó Senhor. Estamos vivendo o processo final da obra de redenção. E no cumprimento da profecia que anuncia Jesus Cristo como Rei que retornará a este mundo. Mas enquanto isso, as coisas nesta terra não ficarão mais fáceis. Muito pelo contrário. Nesse tempo, o mundo estaria mais agitado do que nunca. O tempo em que vivemos, enquanto soa a sétima trombeta, é fruto da maior revolução já vista na face desta terra. O mundo como ele é hoje era inimaginável no começo do século XIX. Inimaginável. No começo, ali, no ano de 1800, ninguém acreditaria que esse mundo, em 200 anos, se tornaria o que ele se tornou. A explosão da comunicação, do transporte, da ciência, que, aliás, é o que possibilita o cumprimento da profecia, da pregação do Evangelho a todo mundo. Porque se não fosse esse momento da história, não seria possível cumprir essa profecia. Então, tudo aponta para o momento em que vivemos, onde soa a sétima trombeta. Todas as estruturas políticas, sociais, religiosas, familiares estão borbulhando, estão agitadas e infelizmente estão ruindo. E nós vemos isso claramente na nossa sociedade hoje. A família ruindo, a política ruindo, a sociedade ruindo, o mundo natural clamando desastres, catástrofes. E tudo isso vai revelando quem é quem. Quem somos nós, quem são eles, quem é cada um. E agora, Apocalipse 11, verso 18, nós temos uma descrição do que vem no futuro. E você quer saber o que vem no futuro? Sim, diz a palavra do Senhor. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, e para destruíres os que destroem a terra. Nesse verso, existe um resumo de tudo que virá para frente dentro do livro do Apocalipse. O que nos aguarda, cada vez de forma mais intensa, e a primeira informação é a ira das nações. E as nações se enfureceram. Nós vemos aqui uma profecia corroborando a profecia de Mateus 24. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nós começamos o nosso século assistindo ao vivo na televisão, invasão dos Estados Unidos ao Iraque, ao vivo. Assim foi na década de 90, na Primeira Guerra, assim foi na Segunda Guerra. Tropas, bombas, guerras. E se essa fosse a única guerra no mundo, nós estaríamos muito bem. As guerras civis, as guerras localizadas, as guerras mundiais que o nosso mundo passou depois do começar a soar a sétima trombeta, revelam o cumprimento absoluto do que diz a palavra de Deus. As nações se enfureceram. Primeira e segunda besta, habitantes da terra, qual é o objetivo deles? Fazerem morrer quem não adorar a besta. Fúria, guerra. É o que se descortina no livro da revelação e da realidade do nosso mundo. Mas tudo isso causa uma reação no coração de Deus. E as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. A ira que não é de homem. E a ira de Deus é assunto de muita reflexão. E eu gosto muito de uma definição que diz assim: a ira de Deus é como o amor se sente na presença da injustiça e da maldade. A ira de Deus não é um ser bravo, com ódio, com raiva de nós. Jamais. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Mas é como o amor se sente na presença da injustiça. É assim que Deus se ira, se indigna contra um mundo que poderia adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, mas que prefere adorar a besta. É assim que Deus se sente. E Deus responderá com ira, flagelos, pragas. Mas nesse tempo, no soar da sétima trombeta, há de chegar, e quem sabe já chegou, o tempo para serem julgados os mortos. Deus terminará essa obra que ele já começou. E a palavra de Deus diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deus vai fazer justiça. E a palavra dele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá uma vida sem morte, sem pecado e sem dor para todo o sempre. Esse é o convite do Evangelho. E o verso 18 também diz que chegou o tempo dele dar o galardão, a recompensa aos profetas, aos santos. E quem são esses profetas e santos? O livro diz: todo aquele que teme o nome de Deus, que respeita o nome de Deus, que ama o nome de Deus, porque reconhece a Deus como Criador e como Salvador. Esses estarão seguros, esses não têm do que temer, sejam eles pequenos ou grandes. É o que o texto nos diz. Aos santos, aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. O convite do Evangelho está aberto a todos, mas o convite do diabo não estaria fechado a todos. Essa mesma classe, sejam pequenos ou grandes, capítulo 13, versos 16 e 17, nos diz assim, e vocês conhecem muito bem esse texto: a todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres ou escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nós vivemos um momento hoje, uma estrutura bancária, financeira, mundial, na qual nós conseguimos vislumbrar o cumprimento dessa profecia, de forma como não seria capaz antes desse momento. Se você tem R$1 milhão na sua conta, mas você só tem um cartãozinho magnético do seu banco, e se você vai a um caixa eletrônico, 3 horas da manhã, ele está fechado, não importa o quanto dinheiro você tenha na sua conta, na sua mão você não tem 1 centavo. Não adianta espernear, gritar e dizer que é seu. Mas é R$1 milhão, é meu. Você não tem 1 centavo. No momento em que o cerco se fechar e essa estrutura disser ou você se submete, ou você não compra ou não vende, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E é por isso que é o momento de se fortalecer em Deus agora, para que quando esse momento chegue, nós possamos cantar como o salmista. Ainda que rujam os mares, ainda que caiam as montanhas, eu confiarei em Deus, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Amém? Amém. Essa é a verdade. Nós vivemos no período final do tempo, da 7ª igreja, do 7º selo, ao ressoar da 7ª trombeta. O pouco da profecia que falta se cumprir, se cumprirá diante dos nossos olhos. E é nossa oportunidade, nosso grande privilégio fazer parte do time vencedor. Apocalipse 15, versos 2 a 3. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Nós podemos estar nesse time, os vencedores, e a nossa vitória não está em nós mesmos. A palavra de Deus diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. É através do sangue de Jesus que existe perdão e purificação de todos os nossos pecados. O resultado disso é testemunhar. Eu te aceito, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te sirvo, Senhor. Ainda que eu não entenda tudo, ainda que eu não saiba os porquês, eu te sirvo, eu te amo, eu te quero para sempre. E ninguém que fizer essa oração vai sair dessa oração igual estava antes. Ninguém sairá perdido, ninguém sairá rejeitado. Todos sairão desta oração preparados para viver este momento do lado daqueles que hão de ser vencedores. Satanás não prevalecerá como jamais prevaleceu. Pode gritar, pode espernear, mas vencer ele não pode. Por isso, irmãos amados, sigam em frente. Conheçam a palavra de Deus. Conheçam o momento histórico em que vivemos. E lembremos que não está na hora de brincar de igreja. Muito pelo contrário. Está na hora de abandonarmos as trevas e amarmos uns aos outros na luz de Deus. Essa é a verdade, essa é a vontade de Deus. Para nos prepararmos para juntos sofrer o que tiver que sofrer, mas não negar o nome de Deus, receber o galardão daqueles que se entregaram nas mãos do Senhor. Você quer se entregar nas mãos do Senhor? Você quer amá-lo para todo sempre? Está diante de ti a oportunidade. Que você agarre essa oportunidade e viva a vida vitoriosa que Deus tem para ti em todas as áreas da sua vida. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus maravilhoso e todo-poderoso Pai, muito obrigado porque nos entregamos em Tuas mãos nesse momento. Amém. Ouvimos a Tua palavra, entendemos que vivemos um momento radical, complicado, difícil da história humana, mas Te agradecemos porque é nesse momento complicado e difícil que Jesus vai voltar para nos buscar, Pai. Amém. Não sabemos se estaremos vivos, Pai. Se vamos morrer, que o Senhor nos prepare para o dia da nossa morte. Mas se não vamos, Pai, que o Senhor nos prepare para estarmos ao lado do Teu lado, ao lado do time vencedor nesta guerra, Pai. Que possamos estar em pé, enfrentar todas as coisas, e recebermos de Ti a recompensa daqueles que forem fiéis. Que o Senhor nos limpe pelo sangue de Cristo dos nossos pecados. Que o Senhor transforme o nosso coração e nos ensine a obedecer a Tua vontade em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.